Panorama Agrícola para 28 de março de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira de lua cheia, 28 de março de 2013, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: o peixe morre pela boca, tenha cuidado com o que você diz. Na entrevista Extensão Rural e Transição Agroecológica no oeste de Santa Catarina. E no Panorama Regional, o Chicão fala sobre repovoamento de peixes. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, aprecie o caqui. Além de delicioso, o caqui previne doenças do coração, diabetes e até câncer. Fique ligado no Panorama Regional. Repovoamento de peixes. Treinamento realizado na pequena central hidrelétrica João Borges, que fica entre os municípios de Campo Belo do Sul e Cerro Negro, na região serrana, sobre meio ambiente, teve como atividades a reintrodução de alevinos nos rios da região. Técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, também foram convidados para falar sobre o trabalho realizado para reintrodução de peixes nativos nos rios da região. Os técnicos da Base Avançada de Pesquisa do IBAMA conduziram a soltura de 5 mil alevinos de Jundiá, no rio Caveiras. A montante da barragem da hidrelétrica João Borges, os alevinos são produzidos então na Base Ambiental do IBAMA em Chapecó, e transportados para a base do painel, que são usados no repovoamento dos rios da Serra Catarinense, com o objetivo, então, de preservar as espécies nativas da bacia do rio Uruguai. Os alevinos colocados no rio Caveiras têm aproximadamente 3 meses, né, de idade, pesando em média, então, com esses 3 meses, em torno de 10 gramas, e podem chegar a 2,5 kg na fase adulta. Então, esse repovoamento de peixes para todos os rios aqui na bacia do rio Uruguai é muito importante, então, isso aí, porque vai realmente trazer de volta até os nossos, né, pescadores artesanais. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje, a nossa entrevista é com Célio Raverotti, da EPAGRE em Xanxerê, engenheiro agrônomo que acaba de concluir mestrado em extensão rural na Universidade Federal de Santa Maria. Célio, você trabalhou com transição agroecológica no oeste catarinense, é isso? Isso. A ideia do projeto de pesquisa foi investigar como está a EPAGRE, do trabalho da extensão rural em si, com relação à transição agroecológica na região oeste de Santa Catarina. E que conclusão você chegou? Olha, assim, são várias as questões que foram levantadas, né, e que servem para a gente avaliar o nosso trabalho, fazer uma reflexão em cima do trabalho da extensão rural que atua aqui na região. Algumas das conclusões se referem principalmente a como está a EPAGRE, a extensão rural em si, com relação às famílias rurais, a agricultura familiar da região. Como que ela se encontra, como é que ela tem atuado, como é que ela tem contribuído com essas famílias, né? E aí todo o processo de transição agroecológica, isso é variável em cada região, em cada município, de família para família. Ou seja, a transição é um processo em si, em que cada família se encontra num tempo e num momento diferente, né? Então, é até difícil de tu avaliar, comparar uma família com outra. Tem que entender o processo de cada uma delas. Célio, quantas propriedades foram avaliadas na sua pesquisa? Para o trabalho de pesquisa, a amostragem foi em 6 propriedades, localizadas em 3 municípios diferentes da região, e que representam aquelas famílias que estão num processo de transição ecológica, ou seja, que tenham demonstrado interesse, também alguma iniciativa, de mudar tanto o processo, os processos produtivos para sistemas mais racionais, mais numa integração econômica e ecológica, e também que estejam integradas dentro de processos de desenvolvimento local, como a participação em pequenas cooperativas, em associações, né? Ou seja, do desenvolvimento rural como um todo. Bem, Célio, quando você fala em métodos, possibilidades e limites no seu trabalho, quais são essas possibilidades, esses limites para a extensão da IPAGRE junto à agricultura familiar aí no Oeste? Bom, em primeiro lugar, assim, dizer que as famílias, elas têm, na sua grande maioria, iniciativas mecanismos de resistência camponesa, que isso de longa data, e que mantém alguns processos internos que vão ao encontro da agroecologia ou da transição agroecológica. Por exemplo, a questão da produção de alimentos para a subsistência ou para o autoabastecimento da família é um processo que, mesmo com toda a agricultura de mercado, agricultura de grandes culturas, né, ela se mantém, mesmo nas propriedades mais integradas aos processos econômicos maiores, essa pequena produção ela se mantém como uma forma até de resistência da família para a manutenção da sua alimentação, a segurança alimentar, a saúde e até a sua caracterização enquanto agricultor. E esse é um princípio que eu entendo como um princípio base para toda a construção de um processo de transição agroecológica. Quando eu falo em métodos, são os métodos da própria extensão, ou seja, historicamente a extensão rural ela tem atuado em diversos momentos com metodologias diferenciadas, que evoluíram ao longo do tempo de acordo com as características, com os interesses que estavam em jogo, né? Então, desde uma extensão rural com enfoque mais difusionista, onde a ideia era introduzir novas tecnologias, introduzir novas formas de produção, para processos mais participativos, de maior envolvimento das famílias e do meio rural como um todo. Então, assim, quais seriam os métodos mais indicados para que trabalhar num processo de transição agroecológica em que a família se entenda como dentro do processo, né? Então, esses métodos mais participativos que envolvem uma visão maior de sistema como um todo, são mais interessantes, né? Ou seja, as possibilidades, elas existem, os limites estão hoje, principalmente, na nossa própria forma de atuação, em que existe uma série de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, mas essas políticas, muitas vezes, elas estão desconectadas uma da outra. E a extensão rural acaba correndo atrás para fazer com que essas políticas cheguem, mas muitas vezes sem uma reflexão maior de como a família, como agroecossistema, ele se enquadra dentro dessas políticas, né? E acaba, então, fazendo um papel muito, que a gente costuma chamar de despachante, ao invés de um processo mais educativo, que é o objetivo maior da extensão rural. E a partir desse trabalho, você acha que esse papel educativo pode ser reforçado aí nas comunidades do Oeste? Isso. A ideia do programa de pós-graduação é que a gente busque uma reflexão em relação ao nosso trabalho, e principalmente nesse mestrado em extensão rural, esse foi o objetivo, uma reflexão do trabalho nosso no dia a dia, e que as pessoas, no caso eu fui um dos contemplados aí com mais alguns colegas de fazer esse curso, né? É que a gente possa, junto com os colegas que estão nos municípios aí desenvolvendo o trabalho no dia a dia, possamos fazer essa reflexão e ver de que forma a gente pode melhorar o nosso processo de trabalho. Então, acredito eu que nós inserindo aqui agora, no meu caso, estou aqui atuando a nível de região de Xanxerê, com 14 municípios, e que é com esses colegas que a gente faz a reflexão no dia a dia para que a gente consiga buscar um caminho dentro de uma visão educativa de extensão rural. Conversamos com Célio Averrotti, engenheiro agrônomo da IPAGRE em Xanxerê, que acaba de concluir a sua dissertação e mestrado em extensão rural sobre métodos, possibilidades e limites para a transição agroecológica no oeste catarinense. Célio, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.